Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. Esta é a Rádio Santa Catarina de Florianópolis. ZYJ755, transmitindo na frequência de 890 kHz. Ouça nossa programação também na internet www.ipda.com.br. Rádio Santa Catarina, 24 horas levando a bênção de Deus para o seu lar. Esta é a Rádio Deus e Amor, ZYM565, transmitindo na frequência de 98.9 FM. Rádio Porto Belo de Santa Catarina, 24 horas transmitindo o amor de Deus para a sua vida.